nesta segunda-feira, 14 de março, às 14 horas, no SIS, Centro Integrado de Saúde, teve início o 22º Fórum de Práticas Integrativas. Neste mês, o tema foi o Pet Work, uma metodologia de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual baseada em um conjunto de ensinamentos apresentados sobre a forma de palestras. A palestrante foi Claubete Nóbrega, coordenadora do programa Pet Work de Transformação Pessoal Regional Paraíba. Em entrevista à Rádio Aconchego, Claubete nos explica um pouquinho o que significa esta disciplina espiritual chamada Pet Work. Então, o Pet Work é um caminho de autodesenvolvimento. É um caminho espiritual que envolve autorresponsabilidade e envolve uma busca minuciosa por todos os aspectos nossos que estão pouco confortáveis na nossa vida. Então, o caminho nos ajuda a encontrar, identificar, nominar e colocar em resolução, ou seja, arrumar aquilo que nos coloca em lugares de dor, de sofrimento e de alienação. Claubete nos esclarece também por que o Pet Work é considerado uma disciplina espiritual e não uma terapia. É um conjunto de técnicas que nos ajuda a acessar o ser essencial, ou seja, nos ajuda a acessar a nossa luz, que está encoberta pela dor, pelo sofrimento, pela distância que nós temos nós mesmos. Se nós colocássemos como um processo terapêutico, fugiria do propósito, porque o propósito é que a gente encontre a nossa luz. No Pet Work, é de extrema importância que nós consigamos lidar com a nossa criança interior, cuidar dela e conseguir, a partir disso, nos desenvolver enquanto adultos mais saudáveis. Claubete vai nos explicar um pouquinho mais essa relação. Todos nós, em algum momento, nos sentimos machucados, traumatizados, agredidos, violados por alguma experiência dolorosa. Então, nós vamos em busca desta dor infantil. Porque quando a gente não trabalha essa dor, a gente morre aos 100 anos de idade, expressando a mesma dor do menininho ou da menininha de 2 anos, de 3, de 4, de 5. Criança interna não acompanha o desenvolvimento do adulto enquanto personalidade. Quem também esteve presente no fórum foi Andrea, que trabalha como agente de saúde. Ela nos contou um pouquinho o que lhe chamou mais atenção durante a apresentação. O que me chamou a atenção é os aspectos, né? Que é os dois aspectos que existem, que é da purificação e da transformação. A purificação eu nunca tinha parado para pensar assim, que era o ter consciência de si, né? O que eu aprendi hoje e que me chamou a atenção. Então, assim, a partir do momento que eu tenho consciência, é como se fosse o processo de purificação de mim. E da transformação, né? A partir que eu me descubro, aí eu vou me transformando. E outra coisa também é o de tá colocando luz. Eu tenho 50% de luz e 50% de sombra, e colocar luz nas minhas sombras. Se você estiver interessada em participar de um grupo de Pet Work, a partir da próxima segunda-feira, às 14 horas, se iniciará uma turma no SIS, Centro Integrado de Saúde, facilitada por Roberto. E apenas via na próxima segunda-feira, dia 21 de março, às 14 horas. Eu penso de chegar um pouquinho antes para poder conversar e aí a gente vai fazer inscrição no local mesmo. É isso. Na próxima segunda-feira, às 14 horas, caso você tenha interesse, é só estar lá um pouquinho mais cedo para poder conversar com o Roberto e você poderá participar dessa turma de Pet Work, que se dará semanalmente. Essa foi mais uma cobertura da Rádio Aconchego do Fórum de Práticas Complementares do Recife. Rádio Aconchego, encurtando distâncias. Encurtando distâncias.